Legacy's neon. Cuidado com os leões. Foi como fio de nalho por três, cortando um semáforo ligeiro, cotando um centavo com as balas mais doce. Quem me dera se fosse maior alegria, com umas bela companhia. Não penso, quero bagulho mais tenso, sentir o bagulho mais denso. Quero mais intenso, esquecer, eu não penso. Conversa fiada, dispenso. As bike amarela me lembra coisas que não deveriam lembrar. Já rodei lugar que era preciso ligar pra tá lá, que era preciso pensar pra tá lá. Por isso parei de pensar como mando proceder, processo. Ideias miadas entre as ideias linhadas ao lado. Quando eu vi já estava abalado, quando eu vi já estava enrolado. Percebi já estava sentado em círculo, só lembro da nega do lado comigo. Não ligo, sou filho do barro, não conto meus passos. Já perdi as contas de quantos maços tragados de espaço, fragados de laços quebrados, de amigos falsos. Desfaço o ciclo, levanto e quebra a direita e quebra a esquerda. E quebro meu elo com muito, odeio o mistério. Já rodei as pistas fora do zero, embora não fiz o que quero. Embora não tenha que a tempo, espero sem tempo pra lero. Minha rota nos trafega aéreo, de longe avistei, rei. Um brilho no olho parei, olhei e pensei, que mundo é esse que estou, já não sei. Faltou equilíbrio, travei, que neurose. Passei 15 horas em off. Efeito rebordose, perfeito era saco de gelo na testa e envolve. Sabor e destino então prove. Tudo se resolve depois das doses, 9, então renove. Já passou das 9 na raspa de coquetéis, juntos mais louco. Tá na hora de começar tudo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Liga-se os neons. Cuidado com os leões.